Tudo bem que conhece, a banda já acabou, mas porra, nem sabia, cara. Coincidência. Minha banda acabou também, caralho, maluco. Quanto tempo que eu não te vejo, bicho? Pô, agora eu tô ligando a pessoa, o nome. Porra, tô falando Bruno aqui. Putz grela, e aí, cara? Porra, Bruno, tá vendo? Bruno, velho. Não é assim. Ah, é, mas... Podcast de Tandinho unindo pessoas, já tá, olha só. Tá. Olha só! Vocês já se pegaram ou o quê? Não, nada disso, isso não. Mas ainda não, ainda não. A gente já dividiu o camarim do circo voador, serve. Opa! É, caralho, malandro. Porra, nunca imaginar, velho. Tá vendo? Porra. Tava falando uma porrada de gente, o nego vira pra mim e pergunta, porra, tu era o detonator, não acredito. Pode acreditar, cara, entendeu? É foda. Acredita! Acredita no bonde, gente, porra! Suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha! Uhul. Que sensualidade! Bem, pessoal, no programa de hoje, nós vamos abordar um tema muito maluco, sincero. Nós vamos falar daqueles costumes que nós temos, mas não sabemos muito bem porquê, ou das coisas que as pessoas fazem sem ter consciência. Parece que, sabe, já está no sétimo sentido, a pessoa faz sem perceber. E a isso se dá o nome de... Esqueci... Convenções! Oi! Convenções, Maoi! Convenções! Eu não sei por que convenções. Porque convenção é refrigerante. É de um real ainda por cima. Não fale mal do grande refrigerante de convenção. Melhor custo-benefício do mercado junto com Toby e Skin. Não, entendeu? Melhor custo-benefício do mercado é o Chamego. Chamego, rapaz. 3 litrão. Chamego! Anotei. Chamego, vou fazer uma bandejão. Tu compra, divide com a galera. Acho ótimo. Agora na flecha. Centro de convenções. Pô, vamos falar disso tudo. Vamos falar disso tudo. Tudo isso depois de apresentar o pessoal, porque pra conduzir esse papo muito maluco, sincero, tô eu aqui mais uma vez, forjando felicidade, o Pluff. Refrigerantes Convenção, o refrigerante da família brasileira. E comigo hoje, o Bode. A primeira palavra que eu vou ensinar pro meu filho é convenção. Papai, papai, por que a gente faz tal coisa? Convenção, meu filho, convenção. É isso, desculpa pra não ter que ensinar nada pro seu filho. Bom, foi piada sim. É uma boa sim. E comigo e com o Bode, o Pombo! Essa apresentação é a convenção mais idiota que existe, cara. Eu nunca vou entender pra que serve essa porra. Toda vez, forjando felicidade, o Pluff, convenção, enfia lá, cara. Entendeu? Já que é a convenção, enfia lá, fica certo disso aí. É isso aí, eu vou continuar falando, ninguém vai me interromper, não. Fala palavrão. Não tem uma convenção pra isso. Fala palavrão, fica mais bonitinho. Essa é uma convenção que eu sigo há muito tempo, cara. Tem que falar qualquer coisa com palavrão no final pra poder... Quando é pra parecer assim, que não ficou sem graça, entendeu? Pra dar aquele status. Status de convenção, tá? Exatamente. Porra, caralho. Funciona, cara. Mas é, cara. E hoje aqui o nosso convidado muito especial, especialista em convenções, nosso amigo Bruno. Aê, valeu. Como é exatamente essa situação de convenção, né, parceiro? Pô, dá nem pra notar. Tu faz, não nota, não repara, tô falando um monte de besteira e ninguém tá me interrompendo também, porque a convenção... Fala porra, caralho. Porra, cala a boca, porra. Inclusive, o Bruno vai fazer um beatbox agora pra gente. Eu? Peraí, como assim? Por que eu vou fazer um beatbox? Você falou, pô, galera, vamos gravar aí, eu posso até fazer um beatbox. Putz. Você falou, agora... Eu falei, agora vou ter que fazer, né? E a gente já volta. Tá ligado que na edição eu vou botar um beatbox sensacional, né? Foda-se essa merda. Só um ridículo. Moral de Olá a todos, aqui é o Detonator, quem fala com vocês. Gostaria de lhes dizer que se estão que gostam desse podcast, que acessem, por favor, o Facebook do Tanguinha, que é o facebook.com/tanguinhacorp, o nosso Twitter, que é o twitter.com/tanguinhacorp. Recomende também esse podcast para 13 amigos e... Ai, dá licença. Ih, qual foi, cara? Porra! Filho da puta! Chega pro lado, seu viado! Porra! Não, deixa eu falar, sai. Então, agora você pode assinar esse feed do podcast no nosso site, além de participar pelos recados no site sanguinhacorp.com, mandar alguns recadinhos de voz da gente aqui também pelo site. E pra quem quiser, por favor, manda um e-mailzinho pra podcastdesanguinha@sanguinhacorp.com. Por favor, enviem suas sugestões e críticas, tá, gatinho? Um beijinho no coração. Vai pra lá, filha da puta! Porra! Então, galera, bem, eu me pergunto, o que acontece num centro de convenções? Não, primeiro ponto, o que diabo é convenção? Por que as convenções surgem? Não, elas não surgem, elas são fundadas. Elas... Aí, metade dos programas começa com o Pluto tentando puxar alguma coisa, aí vem um Bog e corre pro outro lado completamente diferente. E o Pluto fica com cara de bunda, cara. Mesmo sendo um programa de áudio, eu sei que o Pluto tá com cara de bunda, cara. Não, eu fico cara de bunda não, cara. Eu gostaria muito que as pessoas seguissem a linha que eu adotei, entendeu? Mas eu caguei. É, eles também cagaram. Né? Eu sou um apresentador muito maleável. Maleável, né, você? Todo mundo malha você. Não, eu não disse maleável, não. Seu filho da puta. Pronto, ganhei razão. Vai. Fechou o ponto, botou no comentário. Porra. As convenções surgem pra facilitar a nossa vida. Que, por exemplo, se cada um resolvesse fazer a tomada de um jeito, a gente estaria fudido. Não teria aparelho eletrônico no mundo que servisse na nossa casa. Então surge a convenção, a tomada vai ser de tal jeito e todo mundo passa a produzir tomada daquela forma. E todo mundo fica mais feliz, todo mundo junto. Aí, só que esse teu exemplo já tá furado, né, Bode? Porque agora eles mudaram toda a convenção e inventaram a porra da tomada que ninguém tem. Fizeram a tomada completamente diferente que pode a todas as convenções de tomada do planeta, moleque. Não, mas não pode a convenção. Ah, ficou convencionado que vamos seguir a norma das tomadas. A norma das tomadas que é única, né, pro Brasil. Não existe nenhum... Mas aí você tem um problema também, porque essa porra dessa convenção nova aí, você chega e coloca a tomada que, tipo, grande merda, tu já tem um esquema de tomada em casa, tu vai ter que mudar pro novo, tipo, porra, fudeu. É a pior tomada do mundo, esse padrão brasileiro que o Brasil convencionou. São três pinos escrotos, sendo que um pino é no altinho e no meio. É tudo errado, cara. É muito errado. Na verdade, o terceiro pino, cara, pode se arrancar, não tem problema nenhum, porque a maioria das construções não tem aterramento, então aquele negócio não serve pra nada, tá ligado? Então não vai adiantar. Mas o problema é que até a de dois pinos agora tem uma entrada escrota, que só encaixa em algumas tomadas escrotas. A não ser quando você pega aquelas tomadas velhas e começa a abrir a tomada, tipo, arrombar, coitada, tá ligado? É meio foda isso. Aquela tomada quadradinha, tá ligado? Que é mais retangular a ponta. Porra, tô ligado. Caralho, aquilo sempre fica arregaçado, cara. Aquilo faz praticamente um U. Um V, desculpa, um V, tá ligado? Vai abrindo as pontinhas, que aquilo nunca é do tamanho exato da tomada. Aí você encaixa de um lado e puxa tortinho pra entrar no outro. Mas é por isso que o nome é tomada, entendeu? Porque fica tudo arrombado no final das contas. Ela toma. Pra melhorar, pô. Toma, foguetinho. Inclusive, bom, vou fazer um beatbox agora pra gente. Opa! Vai lá, pô. Vamos combinar assim. Que a casa com ele. Que a frase pede pra mim tu pede. Bem, agora que o Bode me interrompeu pra falar de tomada, eu posso voltar a falar o que eu queria. Depende, também não pode falar qualquer coisa não. Não, tem um... toma. Inclusive eu vou fazer um beatbox agora. Toma. Não, pera aí, agora deixa eu fazer o beatbox. Toma. Toma. É, e beatbox não é funk, gente. Vocês sabem disso, né? Toma, toma. O pombo acho que não. Toma. O pombo é que tá no toma. Ele tá gostando de tomar. Tomada. Tá gostando de tomar. Daqui a pouco vai virar um tomada. Vamos lá. Que da piada dele pra ele achar que foi engraçado e parar. Não, só depois que eu xingar que vocês podem começar a rir. Vamos lá. É. Terceira tentativa. O que que se faz no centro de convenções? Já que tem até show em centro de convenções. Por que eles dão esse nome? Sei lá, é porque eu acho que meio que os caras quiseram padronizar. Vamos botar um lugar onde vai uma porrada de gente que só gosta disso. E... É, mas pode crer, uma convenção de costumes. É, faz sentido. Uma convenção de maluco, sei lá, uma convenção de doido, sei lá, uma porra dessa sim. Então o hospício é uma convenção, é um centro de convenções de doidos. Por aí, o hospício pode ser um centro de convenção de maluco pra tratamento psicológico. Centro de convenção de eventos. É, mas... Claro que lá haverá eventos. Pô, mas se for assim, qualquer lugar, então é um centro de convenções, cara. O hospital é um centro de convenções hospitalares, tá ligado? É uma, sei lá, delegacia é um centro de convenção de policial e vagabundo, de crime, sei lá. Cara, mas quem é que define isso, cara? Porque, fala, o meu pai, ele tem uma mania muito escrota. Ele chega assim, a gente tá almoçando, aí ele tá bebendo coca e a Fanta laranja tinha acabado, assim. Aí ele vira pra você, gente, vamos combinar aqui? Coca é muito melhor que Fanta. Mas por que ele... Ok, ele pode afirmar qual é a melhor... Por que ele tem que falar, vamos combinar aqui? Ele te convence de que ele acaba convencionando você de uma forma que você não percebe, cara. Seu pai é persuasivo e escroto. Ele faz aquele movimento da mão do Jedi quando ele fala, vamos combinar? Falta fazer o barulhinho de John, tá ligado? Sabe de luz na mão. É porque tem gente que tem essa mania realmente. Tudo fala, não sei o que, vamos combinar, mas no final acaba sendo tratado aquilo que ela queria no início, entendeu? O vamos combinar foi só a vaselina da parada. Sim, tipo. É uma forma sutil de você impor sua vontade. Exato. É muito. E é genial, porque a pessoa toma aquilo, pô. É verdade, eu concordei com ele sem ter concordado. Sim. Entende? É genial. Sim. Brilhante. É genial. E no fundo convencionou-se a fazer isso, só entre os mais espertos, entendeu? Da parada dá a volta. Ô Bruno, vamos inclusive combinar aqui que Mobb Dick é o melhor livro que já existiu. Porra, com certeza. Não? Com certeza. Mentira, eu ainda acho que é New Legacy Submarinas 1984 do George Orwell, mas tá valendo. Ah, mas são tão parecidas as duas obras, cara. Não, tem nada a ver uma com a outra, mas foda-se, vamos combinar aqui que essas duas obras são boas pra caralho, entendeu? E foda-se, sua opinião não tem mais argumento, você não tem mais argumento. Porra! É isso aí, vamos combinar isso então. Vamos combinar. O Bruno, tu leu o Mobb Dick? Cara, um pedaço dele. Tipo, tu parou onde? Ele já tava a bordo do Agnate ou ainda não? Tava. Já tava? Parei bem no início quando ele subiu no Agnate. Ah, tá, tranquilo. Tá, então não, deixa. Tá. Ah, não, nem isso não adianta nada. Um grande livro. Gatinha assanhada, vamos combinar. Assim. Quer casa coelho, quer prazer, pede pra mim, tu quer. Pombão, você que é o mestre da sua memória aí, cara, que lembra de tudo. Eu sou o mestre da minha memória. Graças a Deus, mano. Eu queria esse direito aí um dia aí desse. Ah, porque tu lembra de tudo, cara. Tu lembra, faz fala dos comerciais, pô, da época que você tinha 13 anos de idade. 13 não, uns 5 ou 6. Ele seria o mestre da memória, não da memória dele. Todo mundo não, é mestre da... Dele. Se você não tiver uma doença mental, você é mestre da sua memória. Mestre da sua memória, exatamente. Cara, eu não sou mestre da minha memória, cara. Eu esqueço de tudo, então... Você tem Alzheimer, não conta. Pois é, cara, mas eu sou muito novo pra ter Alzheimer. Acho que eu tenho algo mais sério, tenho que alimentar melhor. Mas, aí, pô, vamos combinar que é Alzheimer, beleza? Já foi convencionado que homossexualismo não é doença. Tá combinado. Cara, eu tenho algumas lembranças até de convenções e alguns exemplos que eu acho bem bizarros. Um deles é, tipo, as formas das pessoas se cumprimentarem, entendeu? Que mudam pra caralho de um lugar pro outro. Aqui no Brasil, tu encontra um maluco, aí tu tem que apertar a mão dele. Aí isso é normal. Lá fora, nos Estados Unidos e em diversos outros países, é da mesma forma. Tipo, na Rússia, se eu não me engano, os caras se beijam na boca. Não mesmo. É na Rússia, porra. Não. É na Rússia, não. É na Rússia. Cara, vamos combinar que é na Rússia. Beleza? Não, cara, não viaja. Os caras dão beijo na bochecha na Rússia e na Itália. É porque eu não quis citar a Bahia, mas na Bahia beijo também. Os homens, cara, se beijam na boca. Não, cara, vamos combinar aqui essa porra. Quem se beija na boca é viado, não é cumprimento nem porra. Ah, peraí, eu beijo minha namorada na boca, eu sou viado? É. Sim. Então, eu acho que é o tipo de coisa que é muito absurdo, porque muda muito de uma região pra outra, entendeu? Tipo, aqui mesmo no Brasil tem diferença de um lugar pro outro. Tem gente que aperta a mão que nem macho mesmo, vai lá, aperta a mão do cara. Tem gente que faz aquela viadagem de passar a mão depois dar soquinho, sabe como é que é? Isso na verdade é cumprimento dos brother, tá ligado? Dos brother, é. Caralho. Gatinha assanhada, vamos combinar. Quer casa, casa com ele. Quer prazer, pede pra mim, tu quer. Convencionou-se que o homem não pode fazer a sobrancelha. Mas, porra, se tu faz a sobrancelha, não quer dizer que você seja viado nem nada. Você só não, tá indo contra a convenção. Mas tem níveis de fazer sobrancelha. Você pode fazer mas, sobrancelha. Pode. Tipo, se toda sua sobrancelha emenda com o teu cabelo, você tem o direito de fazer a sobrancelha, porra. É, ou então se você é uma porra de uma monocelha, você também tem o direito de fazer monocelha, sobrancelha, concorda? Caralho, tem uma porrada de fazedor de sobrancelha aqui, mano. Agora, se você faz isso com uma pinça, achando, nossa, está muito grande minha sobrancelha. É, cara. De um em um, você é um dia. Olha só, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, tirar uns pelinhos, entendeu? Aí você tá. Você porra. Tá, vamos combinar agora que você vai falar assim até o final do episódio, beleza? Olha, a gente pode tentar, sabe? Ai, não gostei não. Vai ter muita concorrência. Gatinha assanhada, vamos combinar. Quer casa, casa com ele. Quer prazer, pede pra mim, tu quer. Nesse lance de meninos, meninas, gay, hétero, fluff, uma pessoa normal, a mulher descobriu que tá grávida. Se for menina, vai comprar tudo rosa. Se for menino, vai comprar tudo azul. Por quê? Se for fluff, vai comprar um báculo. Boa pergunta, cara. Eu não tenho ideia. Sabe, se convencionou essa merda, quem disse que azul é coisa de homem, cara? Cara, mas rosa azul, coisa de mulher? Rosa é fofinho, cara. Por que fofinho? Porque se convencionou que rosa é fofinho. Que rosa é uma cor como qualquer outra. Mas não é convencionou, é desde sempre, não é convenção. Desde alguém sempre é uma convenção que surgiu algum dia, cara. O povo acredita que antes do ano zero veio o ano sempre, tá ligado? Mas faz sentido, cara. Faz sentido, brother. Azul é muito hétero, muito viril, tá ligado? Por exemplo, se fosse vermelho, porque o homem ia pra guerra, ele já tinha que tomar com sangue, sei lá, eu entenderia. Agora, azul, por quê? Porque azul é giban, porra. Foi por isso mesmo. Cara, a única convenção que eu aceito é que homens têm pênis e mulheres têm vagina. Porra. Aliás, meninos têm pênis e meninas têm vagina. Mas até hoje em dia essa convenção já tá meio fraca, porque tem aquelas coisas meio termo ali. É verdade. Falando, tem uma parada meio traumática pra falar, malandro. Vagabundo amigo meu chegou pra mim, não, saca só essa mulher, que mulher gata, não sei o que, não sei o que lá. E fui ver realmente, a mulher tinha mó corpão. Porra, fui dar uma olhada, fui procurar na internet, a menina não era trans. Foi antes ou depois que tu foi procurar na internet? Não, peguei a mulher não. Mulher foi na internet que você procurou mesmo. Foi, na internet que eu procurei mesmo. E tipo, o maluco tava marcando de fazer e tudo, só que eu fiquei quieto. Falei, pô, não, vou deixar o maluco pegar. O maluco foi, fez um show, tipo, ah, não sei o que, tirou a roupa pro moleque, o cacete, o moleque ficou todo doido, né? Só que eu acho que ela não tirou a parte de baixo. Aí, porra, beleza, o maluco, eu sei que no final das contas, eu cheguei e falei pro maluco que a mulher era trans. É, o maluco entrou em desespero, bicho. Tô caralho, caralho, não! Ela falou que era consolo. Mas era full trans ou tava ainda com presentinho? Acho que tinha um presentinho lá, parceiro. É, parceiro, tem gente que gosta de presentinho, pô. Tem gente que gosta, né? Cada um com seus problemas. A porra pega mal, mané. Mas enfim, ninguém acorda. Podcast número 1 sobre travestis na internet brasileira. Convencionou-se, já era. Convencionou-se. Então vou combinar aqui que travesti não é bagunça. Ou seja, nosso podcast não é uma bagunça, cara. Gatinha assanhada, vamos combinar. Quer casa, casa com ele. Quer prazer, pede pra mim, tu quer. Eu não sei se eu já contei aqui, cara, mas tem uma situação muito bizarra pela qual eu já passei na época do colégio militar, que era um lugar, inclusive, onde se existiam diversas convenções, né? O meio militar, ele é repleto de convenções. Na verdade, eu acho que ele é só feito de convenções, né? As pessoas repetem ações o tempo inteiro, que foi uma confusão absurda na minha cabeça. Porque eu não sei se vocês vão lembrar, né? O Fluff e o Bode que estudaram lá, acho que o Bruno não estudou. Não estudei. Nunca estudou você, né? Você, é isso aí. Eu sou um vagabundo, fiquei sempre dentro de casa. A entrada do colégio militar tem o que se chama de Sentinela, que é um inimigo do X-Men, um ciborgue gigante. Isso, ele solta raio no cabelo. Aquele fodão que só fica soltando raio direto. Caralho, aí se tivesse Sentinela na porta do colégio militar, tá ligado? Porra. Vagabundo nunca mais matava aula. Só o homem que ia conseguir entrar no colégio militar. Aí... aconteceu que existia, né? Existe ainda até hoje, provavelmente, o Sentinela, que fica lá na porta do colégio. Ele fica dentro de uma casinha, como se fosse uma casinha de cachorro, só que na vertical. Tipo aquela casinha de de fazer cocô e xixi na roça, só que sem a porta na frente. Exatamente. Aí fica o sentinela ali, que é um soldado raso, né? Com uma arma que não funciona. É, ele fica ali com essa arma na mão. Será que alguém vai tentar roubar o colégio militar porque eu falei que a arma do cara não funciona? Eu acho que não. Mas funciona, acabou de liberar o esquema, mas tá tranquilo. Se é pra alertar os vagabundos, na frente não tem segurança, mas lá dentro tem arma de verdade. Então vocês montam um bonde, invadem e roubam armas de verdade que tem lá dentro. Fica a dica pra você aí, ó. E lá se foi a nossa chance de um dia contar para as pessoas dentro do colégio militar que a gente tem um podcast. Vamos lá. E aí os alunos tinham que entrar pelo portão e quando passassem pelo sentinela, elas tinham que prestar continência, né? Os alunos tinham que prestar continência pro sentinela e passar. Era uma convenção. Cumprimento militar nada mais é do que uma saudação. Então você saudava o guarda, aquele que estava vigiando o colégio. Sim, sim. Uma arma de mentira. Uma arma de mentira. Cara, mas vamos combinar aqui que a continência nada mais é do que um cumprimento, cara. Como se fosse um oi. Um oi, exatamente. Os militares têm preguiça de falar, eles só mexem o braço, entendeu? É, eu sei. Por isso que todos os militares têm o braço forte e não sabem falar direito. Não, eu falei besteira. Mas vamos lá. É, o caminho do colégio, pelo menos o caminho que eu fazia, você saía do portão, passava pelo sentinela e virava à esquerda, onde tem uma capela. E a minha religião, que eu vou falar acho que pela primeira vez aqui, que é a católica, né? Absurdamente não praticante, mas eu sou católico, me obriga, né? Me traz como convenção que eu tenho que passar, quando passo em frente a uma instituição, uma igreja, né? Eu tenho que fazer o sinal da cruz. Fazer o sinal da cruz, né? Como se eu estivesse falando oi para Jesus Cristo. Qual é, mano, Jesus? Exatamente. De tanto fazer isso dia após dia, teve um dia que eu me confundi absurdamente. Eu fiz o contrário, cara. Eu passei pelo sentinela, me benzi e só me liguei quando eu tava prestando continência na capela, né? Como assim, moleque? É sério, cara. Aí eu, tipo assim, eu não tinha certeza que eu tinha feito a merda. Mas quando eu olhei pra trás e vi o sentinela olhando com aquela cara, tipo, de dúvida pra minha cara, assim. Não, ele ficou olhando com aquela cara, tipo, porra é essa? Vai em paz, irmão. Foi foda, cara, esse dia. Foi tudo ao contrário. É, tipo, depois disso eu fui no banheiro e balancei o mictório, tá ligado? Que merda, filho. Mijou pelo cu. Não, isso aí eu deixo pro lance. Cara, que gratuito, cara. Nada a ver. Gatinha assanhada, vamos combinar. Que a casa coelho. Que a frase pede pra me tocar. Falando de convenção, eu acho que é bem bizarro como as culturas têm essa diferença, né? Essa convenção do que pode se comer e do que não pode se comer. Na China, nego come barata, na Índia, o pessoal não come vaca. E a Coreia, essa... nego come cachorro. Sim, na China também, né? O pessoal come cachorro lá também. Não sei, eu sei que lá também tem. Come, pô. Zoofilia tá rolando solta. O vídeo do tiozinho lá, todo sem graça, depois de pegarem ele lá, carpindo no cachorro. Que vídeo bizarro, cara. Foi um grande ídolo de Nariz Grande que botou esse vídeo lá, compartilhado no Facebook. Não, não põe a mão no fogo pelo Jardel, hein? Verdade, cara. Não, mas o Jardel é virgem, ele já falou. Tem essa, não. Nem com a vaca. Mano, nem nada? Nem com a vaca, nem com a vaca. Magia level Bill, mano. Falando nisso, cara, eu tenho... Essas coisas de convenção, realmente se convencionou na roça de que, de repente, a primeira vez do cara pode ser mesmo com um animal, entendeu? Pra, tipo, ele não, treinar. Não. Isso nunca foi convencionado. Pode ser, não. Nas entrelinhas, convencionado entre os moleques da roça, cara. Eu tenho um primo distante, na verdade eu chamo de tio, porque ele é um primo bem mais velho, que todo mundo chama ele até hoje, né? As pessoas, amigas e tal, em reuniões familiares e tudo mais, todo mundo chama ele de Mané Cabrita. Cara, mas é verdade, cara. Tem um conhecido meu que mora em Mineiros. Mineiros não, desculpa. Conhecido aí da galera aí. Tem remédio no interior de Minas Gerais. Sério, porra de nome de cidade bizarro, velho. É Nossa Senhora dos Remédios, cara, se não me engano. Mas ele sempre que ele conta uma história assim, ele fala: não, teve um amigo meu que fez não sei o quê, pegou uma galinha. Cara. É? Galinha? Pensamento 3x1. Galinha é o cara que provido mesmo, mano. Caralho, coitado da galinha. Normalmente a galinha bota o pinto pra fora, né, cara? nego tá rolando o caminho inverso nessa porra. Mas tem, cara, tem várias lendas dessa, fazer buraco em tronco de bananeira, até, né, nem as plantas estão escapando, né, que tá foda mesmo. Clássico ser gay, né? Tá aí fazendo escola. Olhando para a árvore e chamando de meu amor, né, parceiro? Porra, fazer o quê? Fundou toda uma filosofia em cima disso. Outro dia eu peguei a barca, cara, e se tentou atrás de mim. Cara, que eu só percebi que ele estava atrás de mim quando ele tirou o chinelo e meteu o pé assim na lateral da minha cadeira, sabe? O pé dele tava no meu lado. Aí eu comecei a ouvir a conversa dele, olhando o pé nojento, não sei o quê. Aí falando, não, porque eu percebi que era aluno de faculdade, né? Só que já não é aluno de faculdade. Ele passou no vestibular e tá lá fazendo artes ou sei lá o quê. Aí começou, não, porque eu fui conversar com a professora, porque ela tem que entender que ter aula dentro de quatro paredes é muito ruim. Tem que ter aula conversando com a árvore, vendo o sol. Caralho, cara. Ele vai. A barca chegou, viu o dread do maluco. Aí eu falei, tá explicado. Ele conversa com o pé de maconha dele, por isso que ele se inspirou, rapaz. Gatinha assanhada, vamos combinar. Que casa com ele, que a frase pede pra mim, tu quer. Agora falando de uma convenção séria, aniversário, cara. Aniversário é uma convenção aniversário, babaca. Aniversário, por que você tem que dar presente pro vagabundo que está fazendo aniversário? Quem bolou essa merda? Porque você também quer ganhar presente, porra, óbvio. Ah, então é uma troca de interesses. É lógico, capitalismo tá aí pra isso, porra. Se fosse assim, ninguém tinha amigo pobre, cara. Exato. Ninguém seria meu amigo. Mas eu acho que aniversário é escroto, cara, porque você tá... Tipo assim, eu acho que é meio irônico, você tá presenteando o cara que tá ficando um ano mais próximo de morrer, tá ligado? Ele tá ficando mais velho, assim, tá comemorando a data que tá marcando o fato de que... Ah, beleza, falta menos tempo pra você agora do que faltava antes. Mas convenhamos, antes ele do que tu, né? Pô, é por isso que tu tá presente? Tipo, tu vai primeiro, ó, tô te dando aqui o presente, mas pô, isso aqui é pra você triste. Se a gente for seguir essa linha, então, a gente não tem que favorecer os idosos em filas e coisas assim, né? Não, seria exatamente por isso, então, que a gente favorece eles, não? Não, pelo contrário, foda-se, eles não são especiais, eles estão velhos porque viveram muito, problema deles. Azar, agora porque tu falou seguindo essa linha. Não, é, realmente, eu acho que tá perto de morrer, vambora. Eu falei, cara, não precisa nem ser escroto e nem dar presente, é só ser indiferente, cara. Tá envelhecendo, deixa o cara, porra. Você tá vendo velhinho tremendo, cheio de dores, deixa ele lá, né? Foda-se. Indiferente, tô aqui na minha. Pô, mas ajudar o cara não é um presente, cara. Dar um presente acho que é demais, cara, no dia do aniversário da pessoa. Deixa pra dar presente no Natal, sei lá. E também, quem bolou aquela merda que em acidente tem que ajudar a mulher e criança primeiro? Porra, eu sou homem, eu sou adulto, eu quero ser salvo também, cara. Foda-se. Não, imagina, o Pluff, a Dani e o filho dele se acidentam. Não, aí tem que ajudar o Pluff primeiro, cara. É a pessoa mais frágil dos três ali. Tem que... Pô, essa regra não se aplica ao caso dele, com certeza não. Porra, o homem, cara, por ser o viril, por ser um cara mais resistente, ele tem maiores chances de sobreviver depois que a merda acontecer, entendeu? Então ele tem que tentar salvar primeiro, são os que tem menos chances de sobreviver depois. E as mulheres vão poder popular o planeta depois que... Não, mas se salvam só as mulheres, elas vão popular com quem? Com as crianças? Crianças! Com os próprios filhos. Vamos combinar que vai ser assim, então. Vamos combinar que o incesto é a única coisa que resta, né? Putz, isso foi triste. Não, você pode fazer com o filho de outra. Ah, beleza. Ah, então tá valendo. Você pode fazer com o filho de outra. Olha, então tá, o Fluff escolheu pra poder analisar a situação. Isso diz muito sobre a opção sexual dele, com certeza. Então tá valendo, só tá ligado que vai rolar aquele complexo de MILF direto, né? De um moleque novinho, você tá bem, né, parceiro? É, parceiro. Caralho. Quando eu descobri o que era MILF, cara, minha vida mudou. MILF. É. MILF. Inclusive, o povo vai fazer um beatbox agora. Gatinha assanhada, vamos combinar. Que casa com ele, que a frase pede pra mim, tu quer. Quero saber porque eu tenho que arrumar minha cama, cara, todo dia. Só isso que eu quero Belíssima saber. Belíssima convenção. Tu vai voltar, tu vai dormir de novo, vai bagunçar? Foda-se. Porra, cara. Por que eu tenho que fazer essa porra? Não fode, cara. Duas horas depois eu tô ganhando razão xingando. Vocês já viram que eu convencionei isso? Então, você é um cara porco, cara. Você pode chegar de calça jeans e dormir na sua cama e sentar, tá ligado? Você não tem esses cuidados. Não, pra você tanto faz dormir em cima do cobertor ou embaixo dele, entendeu? Não. Sentar de calça jeans e a pegada é outra. Agora, arrumar a cama. Foda-se que ela tá meio desforrada, que o lençol tá todo amassado em cima. Foda-se, eu que vou deitar ali depois pra dormir também. Não, mas o pombo vai chegar no lençol amarrotado e vai sentar de calça jeans. Mas aí que tá, mas aí que tá. Eles foram 6 meses juntos que você vai ficar afirmando essas paradas, cara. Mas aí que... é de proteção, cara. É o leito, tá ligado? É o... Mas veja bem, não tô falando pra você nunca trocar o lençol. Eu tô falando que arrumar a cama é idiota. Mas é então tipo paga alguém pra fazer isso pra você, pô. É não, tipo mas passar olha só. Roupa. Você não precisa. Por que eles passam roupa? A roupa tá mais limpa porque tá passada? Não. Alguém bolou que ela estando lisinha, ela é melhor. Aí a gente gasta luz, gasta tempo, se queima, destrói roupa. Tudo por essa merda. Tudo não, por não. É questão de apresentação, cara. É aparência, brother. Que aparência? Se você forrar sua cama de qualquer jeito, já cumpriu a função. Mas se você deixar ela lisinha, você passa uma boa impressão, entendeu? De que você é um cara cuidadoso. Não, eu não quero ser cuidadoso, eu quero ter conforto. Exatamente. Mas se tu quiser, quando eu for na tua casa, eu fico cagando se tu arrumou tua cama ou não, porra. Cara, agora é o caso. Se tu te pegar e levar uma mulher pra sua casa, aí são de 500, né, cara? É. Se a mulher vai pegar, vai olhar a cama, ela vai falar, pô, caminha arrumada, não sei o quê, tá tudo bonitinho. Vamos. Muito melhor do que tu pegar e ver a porra da cama toda revirada no avesso, sacou? Das duas, uma, cara. Quando eu morar sozinho na minha própria casa, ou eu vou cagar pra porra toda e vou usar a minha cama aí amarrotada mesmo, a roupa de cama toda jogada, depois eu pego meu lençol e me cubro de novo e vejo TV na cama e foda-se. Outra ou então eu vou pendurar uma rede no meu quarto que não precisa arrumar nem porra nenhuma. Só, tá sempre esticada lá, só você deitar que pô, estica. Saiu, em 5 anos você tá morando em Notre Dame, né? Com todo corcunda. Vai tocar sino. Fica em formato de banana. Gatinha assanhada, vamos combinar. Quer casa com ele. Quer prazer, pede pra mim, tu pede. Quem bolou que o ser humano tem que ser monogâmico? Que, por exemplo... Eu sempre perguntei isso, rapaz. Por favor, seu exemplo, Bode. Não, um questionamento. Não vamos ser hipócritas. Você tá lá sentado na rua, tomando seu chupinho, comendo aquele frango à milanesa, vai passar a menina bonita, você vai olhar. Não quer dizer... Não, veja bem, não estou falando que você é um devasso, que você quer estuprar as pessoas, longe disso. Mas o ser humano, ele naturalmente, ele se sente atraído por outro. Sim. Entende? Então... Quem bolou esse negócio que nós temos que ser monogâmicos? Pode. Posso postar uma novidade? É. Você não tem que ser monogâmico. Você é, você que é, cara. Se você quiser ter 3 mulheres, você pode ter 3 mulheres. O problema é que as mulheres querem um cara monogâmico, então... você. Não. Negativo. Se você... Quantos megamias você quiser aí, brother? Cara, e se eu alegar que eu sou islâmico? E aí, parceiro? Não, a mulher vai ter que aceitar que eu tenho 7 mulheres, eu tenho um anão particular. Aí são outros 500, é religião, brother. Vamos combinar que religião também estabelece várias convenções. Isso, exatamente. Então, igreja católica... Não, mas é natural do ser humano se sentir atraído por outros. Mesmo você estando feliz, pô, tu é casado com a Natalie Portman, foda-se. Você vai continuar olhando, você vai querer. E daí? Mas por que a gente não faz isso? Convenção, cara. A gente tem que sofrer com essa porra toda, tacar fogo. Queimar... Vamos matar o Papa, fudeu. Moleque, a monogamia, cara. Não dá. É, a monogamia é a maior responsável por essa viadização, sei lá como é que eu chamo essa porra da sociedade, cara. Porque, na minha teoria, o homem ocidental, né, ele tá se tornando cada dia mais propenso, né, a confundir as coisas e ter... Vai ficar muito polêmico, né, se eu falar isso. Pode falar, cara. Vai lá. Bota o beatbox em cima. Raciocínio. Muito mamiludo. Mas vamos lá. É muito propenso a essa tendência homossexual porque ele tá semi-aproveitando, né, junto com o toque do Mário aqui, que deve ser provavelmente da minha companheira, que não poderia estar ouvindo isso. Ele tá subaproveitando a sua capacidade viril, né? Ao contrário do homem. Ao contrário dos macacos. Dos macacos. Olha que comparação que eu vou fazer. É, dos macacos e dos homens. Né? Meu amigo da escola é um macaco. Dos macacos, de fato. E dos... Como é que é? Alguém me ajuda, por favor, dos animais. Dos países islâmicos. E dos homens dos países islâmicos que exercem, né, o Kaioken 120% lá quando eles casam com quatro, cinco mulheres ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu acho que eles sim, são homens que exercem aí total capacidade da sua masculinidade, e por isso eu seria capaz de apostar com vocês que o índice de homossexualidade lá é bem menor. Entendeu? Então é culpa do monogamia essa porra de homossexualidade. A grande verdade é que todo homem devia ter um harém, parceiro. Se não tivesse, se todo cara tivesse um harém pro cara, não ia ter essa merda. Cara, nasce mais mulher do que homem no mundo, cara. Pode ter o teu. Por isso. Cara, tem um conhecido meu que tem a seguinte frase. Ele é falando a respeito da prostituição de pessoas de sexo feminino. Você não paga pra comer a mulher. Você paga pra ela ir embora. É verdade. Isso é uma grande verdade. Mas é. Isso é uma grande verdade. E é isso, cara. Se você gasta menos quando ela vai embora. Você pode ter um harém, alugar um harém, cara. Entendeu? Basta você ter condições de... Você pode alugar um harém. O Catra alugou várias vezes lá. Tá parado aí. Lá. Um grande harém 4x4. Cara, ou como, cara, eu até vou citar até a frase do Catra, meu amigo. Um boquete, um copo d'água não se nega a ninguém. Melhor frase que eu já ouvi na vida, rapaz. Porra. É aí, essa conversão de... O Catra vem pagando boquete pra todo mundo. Essa é uma conversão que podia pegar legal. Porra, né? Eu pensei amarrar. Chegar na tua casa e quando... Só... Cold I use to wash away my lonely blues. I got no regret right now. I'm feeling it. There is some cold. Pentear o cabelo, brother. Foi a frase mais engraçada que eu falei nesse episódio. Porque tu preto não penteia o cabelo, por exemplo. Poucos pentes são capazes disso. Né? Então... Cara, eu não sei pra que pentear o cabelo, porque não tem função biológica nenhuma, assim, tipo, a não ser evitar caspa, sei lá, piolho. Na verdade, se você não quiser ficar careca, pentear o cabelo é importante porque você tira a oleosidade da raiz e traz pras ele pontas. Ele tá vivendo esse drama. Sim, exatamente. Traz pras pontas a oleosidade do cabelo, que é importante para a proteção dos fios, compreende? Vocês têm que ver o Pluff penteando a franja dele. Tipo, ele dá uma coçada perto da nuca, assim. Tá um pouco careca. Tá pouco careca, pouquinho. O Pluff podia fazer um daqueles vídeos, ele tira uma foto do rosto dele todo dia pra mostrar o avanço, cara. Tá brabo, companheiro. Tá tenso. Cara, visto que eu vejo o Pluff, ele tá mais careca. Aí, quem tiver uma mandinga aí pra cabelo crescer... Traga o cabelo caído em 3 dias. Aí, Pluff, fala que é o mesmo esquema de engrossar a voz, cara. Ah, é? Aperta o saco? Era bem isso não, hein? Enfim, o que não é uma característica muito comum dos homens que tem bastante estrogênio, né, na sua composição sanguínea, mas o Pluff tá ficando careca. E então, como eu tô dizendo, tipo, não tem função nenhuma, assim, tipo, a pessoa pentear o cabelo todo dia, freneticamente. Tem gente que não consegue, cara. Tem cara que anda, tem gente que nem tem cabelo, né? Aqueles amigos da escola que andam com aquela escovinha. Meu amigo da escola? Escovinha de mão. Aquela escovinha de mão, cara, pra quem não tem cabelo. Pra que serve aquela escovinha que tu enfia a mão nela, assim? Um negócio encostado na palma da tua mão. Caralho, isso é muito coisa de militar, cara. Caralho, é coisa de militar? Porra, militar. Meu pai faz isso, vários militares que eu conheço. Coronel escovinha, pô. Vários amigos da escola faziam isso. Eles pegavam essa escovinha e ficavam passando no cabelo que não existia, cara. Era uma coisa completamente necessária, cara. Não fazia sentido nenhum. Eu penteio meu cabelo todo dia, mas é só quando eu acordo e o resto eu faço com a mão, porque eu penteio meu cabelo do mesmo jeito desde que eu comecei a pentear o cabelo, desde que eu lembro de comecei a pentear o cabelo. Mas tem gente que faz corte lá Léo Moura, Neymar, essas palhaçadas todas, e ficam penteando a porra do cabelo que só tem numa parte da cabeça. É babaquice, cara. Começou um idiota. Porra! Agora sim. Agora tem razão. Bonito. E falando nisso, e falando em porra, uma outra convenção, cara, tipo... Caralho, que merda que eu puxei. Enfim, falando em convenção, velho. Cara, convenções, falar palavrão é feio. O que vocês têm a dizer sobre isso? Cara, eu acho que o depende do palavrão, entendeu? Porque tem palavrão que já virou já apelido, sabe? Já é qualquer coisa. Porra, carioca, em geral, fala muito porra. Cara, mas... É porque, tipo, vai tomar no cu, era pra ser um negócio muito pesado. Mas, mano, se eu falar piroca, é muito mais pesado do que vai tomar no cu, cara. A galera gosta de comum. Hoje em dia, se você virar e falar pro cara, vai tomar no cu, é capaz que ele te responda, Deus te ouça. Porra! Já aconteceu comigo, brother. Tava eu saindo do colégio, né, com alguns amigos também, né, com aquela roupa de jacuzzi, e andando pela lateral lá do colégio militar, e aí daqui a pouco passam, né, duas pessoas assim, meio, né, meio, não sei dizer como que eles eram, mas eles estavam, tipo, dando cantadas, né, em mim e nos outros alunos que estávamos andando em direção à Praça Sãs Penha. E o que aconteceu foi que, tipo assim, o meu amigo ficou muito enfesado. Tipo, eu tava rindo, né? Porque eu acho engraçado esse tipo de situação. Mas ele ficou enfesado, ele ficou puto, mano. Ele queria, tipo, correr pra dar porrada. E no meio da enfesagem dele lá, não sei se é assim que fala, mas no meio da questão, ele virou e falou, ah, vai tomar no cu, viado. Deus te ouça, é você que vai vir aqui, não sei o que. Porra. Não tem como você zoar uma pessoa nessa situação, cara. É impossível. É como se ele fosse o Bellsprout que lutou contra o Pikachu, tá ligado? Muito foda aquele Bellsprout, ele era ninja, descontorceu todo. Não tem como, cara. O mestre de Aikido, um cara desse. Tá ligado, né? Pois é. E aí foi foda, cara. Foi uma situação escrota e eu não quero que nenhum de vocês passem. Situação de tomar cantada de viado que, porra, sair rindo, porque foi engraçado. Foi tipo, tava eu na festa da DDK, né? Aí. Peraí. Vamos combinar que DDK é festa de viado. Puta que pariu. Vamos combinar que, porra, convenhamos. Aí beleza, tá vendo? DDK. Ah, é o nome do episódio, cara. Vamos combinar que, porra, convenhamos. Essa parte ficou linda. Belíssima locução. Enfim, vamos lá. Porra, tava eu lá com o peso, tipo, tinha acabado de sair de uma feira de exposição de piercing. Tinha feito 14 piercing no meio do peito, fui pra DDK, né, pra falar com o resto da galera. Peraí. Tá pedindo muito. Tinha feito 14 piercings? Sim. Peraí, cara, qual é o teu problema? Cara, não, porque, tipo, na verdade foi o seguinte, eu tinha ido dar help pra amiga minha, a garota era bipista. Também, outro entro da heterossexualidade. Oi? Outro templo da heterossexualidade carioca, help. Não, peraí, você tem tempo pra se explicar, por favor. Como é que você foi na help, botou piercing e foi pra DDK? Não foi na help, eu fui dar uma ajuda pra garota, eu fui dar uma help Tá, tudo bem então. Não fui pra help, cara. Enfim, eu tava numa convenção de tatu e piercing que tava rolando lá em Laranjeiras, tava lá no Hebraica, né, onde tem aqueles eventos de anime, sacou? Então... Aí, o que eu fiz? A garota falou pra mim que ia fazer pra mim os piercings e tal. Eu só ia ter que pagar os piercings e a fita, né? Que ela ia passar no meio. Resultado. Eu fiz a parada, saí de noite que eu queria vender o ingresso da DDK, que eu não ia ficar, só tava lá na frente pra trocar uma ideia. Entendeu? Cara, tu foi na porta pra ficar trocando uma ideia. Caralho, tu é foda. Eu fui pra trocar uma ideia pra vender. Na pré-estreia do filme pra parecer que é cult, mas na verdade nem ingresso tem. Não, eu fui vender o ingresso, que na verdade eu não podia ir porque eu tinha que acordar cedo no dia seguinte. Eu ia ter prova de concurso. Puta que pariu. Aí, beleza. Porra, eu sei que, tipo, passando que tem o Cine Iris, né, que é onde rola a DDK, e depois tem o Cine Ideal, que é onde rolava aquelas festas de boiola antes de pegar fogo. Explicando aqui pra quem não é do Rio, Cine Iris é aqueles cinemas pornô de várzea que vão aqueles senhores que cheiram a mofo de 40 anos às 2 da tarde ver aqueles filmes nojentos. E ainda com plaquinha de exibição de strip. Exato. Lindas garotas. Tem essa também. E Cine Ideal era um cinema que foi adaptado em uma boate de LS. Aquele cinema que pegou fogo na rua da Carioca daqui. E o que acontece? Um é muito próximo do outro. Aí eu passando, andando lá, tava aquela fila. Aí os carinhas olhando pra mim assim. Olha, gente, tá linda. Tá parecendo All Star. Aí eu passei, caralho. Você não cumpriu, hein, de ficar só com essa voz o podcast inteiro, porra. Desculpa, gente. Tô ali com uma amiga e um amigo meu que estavam na fila do Cine Ideal. Fiquei conversando com eles, aí voltei, que depois eu tinha encontrado um amigo meu que tava querendo comprar ingresso comigo. Aí passei. Gente, olha, tá especial. Gente, maravilha. Aí beleza, fui embora. Eu rindo pra Cacilda. Rindo pra caralho. Aí, porra. Cacilda tá melhor. Tá, anyway. Aí, porra, encontrei um moleque lá na frente. Né, as garotas tudo olhando, falando, meu Deus, eu queria fazer isso, tô com inveja de você, não sei o quê. Os caras olhando, falando, tu é maluco, porra, assim. Aí, beleza, fui, vendi o ingresso pro moleque e fui embora. Quando eu fui embora, olhou, Aí veio um, aí foi a máxima da noite que eu passei, o maluco, gente, tá embrulhada pra presente, que maravilha, acabou. Acabou, cara. Ah, esses gás prontos são foda. Vamos, cara, combinar que você pediu, né, cara? Praticamente, eu tava pedindo, tipo, olhem pra mim, eu estou fazendo atenção, tá? Estou dando atenção, tá? Eu sou bonita, eu tô com um lacinho no meio dos peitos, tá? Por que que se convencionou dos viados falarem desse jeito, né, cara? Com a voz mais falada. Porque o cara pode ser viado, mas ele não precisa começar a rebolar na rua. Ele não precisa falar que nem, sabe, com a língua presa. Ele não, pode ele falar normal e dar a bunda, porra. Meu Pluff. Boa. O Pluff quer que todo mundo seja que nem ele, né, cara? Pelo menos dá pra gente o benefício da dúvida, sabe? Né? Pluff gosta de emoção. Deixa eu ver se eu achei a foto aqui. Vou mostrar pra vocês. Só está aí. Aí vai entrar na vitrine tua foto de piercing, cara. Ah, merda. Gatinha assanhada, vamos combinar. Que a casa coelho. Que a frase pede pra mim, tu quer. Qual a necessidade de você ter de dar bom dia para aquele seu colega do trabalho, da faculdade, que você não fala, mas se você chegou cedo e só tá ele em sala, você sente naquela obrigação de dar bom dia àquela pessoa? É verdade, cara. Não tem menor necessidade. Se tivesse mais gente ali, você não ia falar nada, mas como tem só o cara, né? Fica aquele clima constrangedor, fica a mosquinha voando, assim. Parece que a mosquinha tá dando bom dia e você não tá dando bom dia pro cara. Cara, por mim, eu quero que se foda que ele morre com o meu pau de milu até pelo menos do joelho. Do Yosef a Fêmur. Uns tem tanto, outros tem tão pouco. Né, pô? Exatamente. Eu tenho muito, tranquilo. Não, mas tem também aqueles caras que são viciados, né, em cumprimento. Que a Tasha que falava isso em pau. Não, isso tem também. Né, Plus? Então, tem os caras que são viciados em cumprimento, cara. Tipo, eles... Já aconteceu comigo várias vezes, né? A maioria deles são cobradores de ônibus. Tem cobrador de ônibus que acha que você tá entrando no ônibus de manhã cedão, tipo, não tem tanta gente assim, o que é raro, né? Não tem tanta gente assim no ônibus de manhã cedão. O cara vira pra você e fala, bom dia! E olha no fundo da sua alma, assim, enquanto tá falando aquilo, tá, tipo, dando esporro, né? Porque tu só, tipo, deu o dinheiro pra ele e não falou com ele, sabe como caralho, é que é? Isso que você tá falando, Pombo, já aconteceu comigo. Na época do colégio militar, a gente tinha que acordar cedo. E as pessoas que pegam um ônibus naquele horário são sempre as mesmas pessoas. Então acaba se criando relações entre aquelas pessoas que pegam o ônibus no mesmo horário. Sim, claro. E eu não sou uma pessoa que se dá com as outras, eu não fico dando bom dia, eu não fico metendo essas coisas. E aí eu via que eu era malquisto pelas pessoas do meu ônibus. Porque todas elas se relacionavam de alguma forma, sabe? E eu não, eu era excluído do ônibus. Você era o único que enfiava a cara no mochila e foda-se. Porque... ninguém. Aluno do colégio militar normalmente é meio introspecto, né, cara? Tá certo essa palavra? Introspectivo, não sei. É meio na dele, né? Então eu acho que deve ser as duas personalidades que tem em todo o ônibus. Pelo menos essas duas personalidades tem, né? Nessa situação que você falou. Tem o aluno que deve parecer metido a besta para as pessoas do colégio militar. E sempre tem a lourinha gostosa que você fica esperando pra encontrar no dia seguinte também no ônibus. Pelo menos comigo tinha. Tadinho do Pombo. Inclusive o Pombo vai fazer um beatbox agora. Vou fazer um beatbox. Tá boa. Gatinha assanhada, vamos combinar. Que a casa coelho. Que a frase pede pra mim, tu quer. Ah, eu tenho uma pergunta, cara. Porque existe uma convenção muito, muito idiota que eu não consigo entender. Por que que toda segunda-feira sai um podcast de tanguinha? Porra, porque a gente queria lançar toda sexta, mas a gente viu que sempre atrasava. Só de sacanagem, lancei isso num domingo. É, na verdade... Não, vou, foi. Não, é sério. Não faz sentido, a gente não ganha dinheiro com isso. A gente... É estatística, só deixa a gente mais triste cada dia que passa. Sabe? Caralho. A gente crê que um dia a gente, pô... Vamos ganhar o ingresso pra pré-estreia dos Vingadores 5. Sendo muito otimista, em 2048. Não vai dar, cara. O mundo acaba em 2012. Tanguinha Corp tem que ganhar hospedagem até o final de 2012. Caralho. Se não ganhar, a gente volta pro blogger. Exato. Caralho. É uma boa promessa aí. Aí vocês vão ter que ajudar a gente, hein? Vamos ter que divulgar até ganhar corte, senão... Ou então a gente vai criar um sistema de donation pra vocês darem um real cada um, assim, pra gente juntar pelo menos uns 12. Sabe como a gente convence todo mundo disso, cara? É só a gente falar, ó, vamos combinar agora. Vamos combinar. Que vai ser... Cada um vai dar um real pra Tanguinha Corp e a gente vai chegar a 12 reais. 12 reais. Peraí, eu não vou dar, então vai ser 11. Se tem 4 pessoas aqui, se todo mundo der, vai chegar a 4 reais, não a 12. Então a gente vai ter que dar 3, porra. Ah, porque a gente tem 8 ouvintes. Isso. Aê! Tô contando variando. Comigo. Tem. Aí, 7 deles são chamam o Thiago. É verdade. É isso aí, podcast Tanguinha, convencionando a sua audiência, o seu carinho, o seu amor. E. Pena que o programa acabou, né? Acabou o programa, é isso aí. Eu tô com de sono. Só pra combinar aqui, terminar do jeito que tá sempre convencionado. Eu queria agradecer a participação incrível minha do Bode do Pomo. Obrigado, caralho. Passa a carteira aqui. Aí, e agora? Vocês são os hipócritas. Cheiro do soprato. Não, peraí, vamos combinar aqui. Puta que pariu, convenhamos aí, ó. Porra. Eu tenho aqui o nosso convidado especialista em convenções, o nosso amigo Bruno Detonator. Muito obrigado, cara. De nada, galera. Foi um prazer aí estar junto com vocês aí, cara. Pô, incrível participação. Será chamado novamente para incríveis podcasts com temas, assim, muito malucos e sinceros. E aquelas pessoas que você não falou isso não serão chamadas? Vamos combinar aqui que não pode falar isso não, né, no podcast. Não, vamos combinar que vocês vão cortar essa porra no final, né? É... Não, a gente vai botar um beatbox e acabar o programa. Vamos combinar que eu vou cantar uma música e vão acabar com o programa? Já é. Show de bola. Meu amigo da escola é um macaco. Um cachorro. Falou, cara. Valeu, gente. Macaco. Macaco. Ah, então tudo bem. Meu amigo da escola é um macaco. Meu amigo da escola é um macaco. E-mails. Oh, os e-mails! E-mails? Que e-mail aqui, cara? Hoje é aquele cão bravo lá, mano. É um buraco quente, mano. Eu acho, Pombo, que a vida ela é feita de pequenos momentos. E se você pequenos puder momentos. Pagar por eles, é melhor ainda. Melhor ainda, porque é aquela história, né? É recompensa pro trabalho árduo. Exato. Um bom serviço tem que ser remunerado. Exatamente. Existem pessoas que sabem recompensar as outras, né, cara? Isso é um dom, né? Impressionante. Melhores 2 horas da nossa vida, não foi? Opa! Então. É isso aí, e-mail, gente. Tem que gravar e-mail? E-mail! Eu acho que eu vi o Catra, cara. O que vocês estão fazendo aqui? Grande Catra, velho. E-mail de Thiago França. Thiago França falou aqui que o podcast foi salvo. Podcast passado, de número 53, sobre Vingadores. Ele falou que o programa foi salvo graças a Mob Dick, graças a... Vocês são amigos! Vocês são amigos! E é melhor que a vida! Melhor que a vida? Como assim? Lembra não? Não lembro não. Que você não ouviu o programa? Que programa é esse que vocês estão falando? Podcast? Isso? É, dos Vingadores. É, mas deve ter sido bom, tudo isso muito bom. É maravilhoso. Então, nós somos amigos? O Somos Amigos me lembrou um professor que fala exatamente desse jeito. Só que ele fala pra gente estudar. Estuda, moçada! Pra fazer os exercícios. Não deve ser assim, cara. E chama também os dois alunos mais fortinhos pra ajudar ele a mexer o motor imaginário. Oi? Mais fortinho pra mexer o motor. Cara, não deve ser esse jeito que você falou, estudar moçada. Deve ser estudar moçada? E o negócio deve ser os dois alunos mais fortinhos? E ele tem que mexer o motor imaginário. Que viadagem essa porra, hein, cara? Eu tinha um professor, talvez você tenha estudado com esse professor de geografia, já falecido, Ezequiel. Ele entrava na máquina mesmo? Do tempo. O Ram morreu. Caralho. Ele entrava na máquina do tempo. Ele fazia. Ele já era velho e ele imitava um cara mais velho ainda. Ficava, eu sou velho, não sei o quê. Eu lembro dessa porra. Ele ia abaixando, ele entrava debaixo da mesa. Aí ele saía numa postura Johnny Bravo. Eu estou louro, cabelo comprido. Eu lembro desse esse cara, cara. Acho que era ele que mandava a galera fazer o teste do pingo. Que aí o cara tava conversando muito, ele, vai lá no banheiro que você tem que fazer o teste do pingo. O teste do pingo consistia em você ir no banheiro, molhar a sua cabeça, pra você, tipo, esparecer a mente, sabe como é que é? Tipo, a água faz bem pro seu comportamento. E aí uma vez ele mandou fazer o teste do pingo, e de sacanagem eu fui no banheiro e molhei, assim, a minha cabeça, mas eu fiz questão de molhar bastante a franja e, tipo, segurar aqui, assim, quando chegasse. Porque o teste consistia, o teste do pingo era teste do pingo, porque quando você abaixasse a cabeça, tinha que cair pelo menos um pingo d'água no chão, entendeu? E aí eu fui guardando aquele reservatório de água com a mão, assim, na testa. Quando eu cheguei na sala de aula, deixa eu ver o pingo. Aí eu tirei a mão, caiu água pra caralho no chão, foi foda. Foi uma merda, foda-se. Eu sou babaca, tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder, Ezequiel. Foi mal, Ezequiel. Então, que Deus tenha, isso aí. Usa a máquina do tempo e vê se volta a vida aí. Tem mais... Louro. Louro, né? Tipo, Louro José. Louro José. Tá fazendo programa com a Ana Maria Braga. Mas não foi o único e-mail da gente, rapaz. Teve mais um e-mail bem pequeno, esse e-mail, muito pequeno. Assim do nosso amigo... Assim que a gente gosta. Grande, tenro e pulsante. Que sabe veiudo. Que sabe veiudo. E-mail do nosso ouvinte que tem o nick mais maneiro de todos, o Aliciador de Lhamas. Ele diz assim: olá, e, não pode, ele falou nossos nomes aqui, rapaz, nunca revelaremos nossos nomes aqui, nossos reais nomes. Não tem nenhum Vinícius, nenhum Eduardo e nenhum João Vitor nesse programa, gente. Puta, tem gente procurando, não faça isso. Ele veio aqui e falou então, revelou o nome de todo mundo, virou bagunça e falou: oxalá, nobres despachantes do podcast mais homoerótico do país. Não gostei. Não tá aqui pra agradecer. Verdade, o Cluff deve ter gostado. Continua: não vi e não verei os Vingadores. Mas e daí? Quem se importa, não é mesmo? Ouvi o podcast e isso basta para eu bancar o entendido nas discussões sobre o filme com as outras pessoas. Esse é o espírito. Entre a morte do Agnate e seja feliz. Caralho, todo mundo tá comprando a ideia, né, cara? Todo mundo tá acreditando mesmo, cara. Porra, escrota. Lembro que comecei a ler Capitão América, Homem de Ferro e os Vingadores naquela série chamada Heróis Renascem, sequência da medíocre saga Massacre, lá por 98, 99. Mas logo parei, pois os traços de Rob Liefeld, sei lá, eram pura galhofa. Eu me lembro, eu comecei a ler nessa época, mas a minha sorte é que eu só lia nessa época Homem-Aranha. E aí era tranquilo pra mim, que Homem-Aranha não foi afetado pelos Heróis Renascem. Mas era assustador, cara. O Quarteto Fantástico foi refeito, aí a Mulher Invisível, ela ficava com um top. Topzinho, toda musculosa, era bizarro. Ela parecia um homem. Meu Deus, eu comentando tudo dessas paradas, eu tenho muito a comentar também, então por isso que eu vou continuar ali. Sabe quem é o Massacre? Lembra o último chefe do Marvel Capcom 1? Lembro. Aquilo era o Massacre. Lembra quando derrotava ele e saiu o Magneto e o Xavier de dentro dele? Não, eu não lembrava, não. Mas eu acho que eu nunca devo ter vencido, por isso que eu não lembro. Noob. Mas, caralho, saiu de dentro do cara, ele engoliu os caras, foi isso? Porque o Massacre é meio que a fusão do Xavier com o Magneto, aí libera toda uma carga muito ruim, explode. Enfim, foda-se, uma merda. Pra ver como é que eu entendo das paradas, né? Confundir o vilão com o Kirby. Vamos lá. Dos filmes citados por vocês, assisti apenas aos dois filmes do Homem de Ferro, que vale a pena pela fanfarronice do Robert Downey Jr., como Tony Stark, aliás, o Mimimi e pouco caso que alguns participantes fizeram da participação de Scarlett Johansson, com cabelo cor de fogo. Caralho, ele confundiu muita coisa aqui, cara. No Homem de Ferro 2 é digno de quem beija rapazes com a mãozinha na nuca de outro rapaz. Criem vergonha na cara ou saiam logo do armário. Exato. Temos mais uma vez, o Plump não está aqui. É verdade. Se ele tá mandando sair do armário é porque ele realmente nunca ouviu o podcast e não conhece o nosso apresentador. Entendeu? O Plump, inclusive, não usa mais armário em casa. Exatamente. Quem mais tá aqui? Inclusive, no nosso evento, o Plump se recusou a ir. Mas ele foi num outro evento parecido, assim, foi uma outra modalidade aqui dentro. Acho que sua brincadeira tá indo longe demais. Deixa pra lá, vamos lá. Eu li Moby Dick, é sério? Então é sério. E o livro, embora árido devido ao vocabulário náutico, é excelente. No mais, essa galhofa me lembrou um livro muito bom chamado How Talk About Books You Haven't Read, de um francês chamado... Foda-se. De um francês chamado Pierre Boyard. Cara, só tá saindo... Aí, por favor, não mandem e-mails com palavras em outros idiomas, porque eu vou ter que parar pra poder estudar a pronúncia e não vai dar certo, tá? Muito obrigado. 4x4, AG. gente zoa, whisky, Red Bull, conta. Os capítulos cobrem várias malandragens a serem utilizadas nas mais diversas situações para fazer com que você realmente pareça ter lido os livros. Alguém já pensou nisso? É um livro que ensina você a fingir que lê os livros. É verdade. Mas se você não lê livros, você não vai ler um livro que te ensine a fingir a ler livros, entende? Caralho, é um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. Talvez esse livro nem exista, já que... Eu penso, não existe mais livro, só existe desenho de baleias. Tudo uma grande farsa, porra, de literatura. Sempre soube, por isso que eu nunca li. Falar é a maior piada. É tudo fonte, rapaz. Tudo vem nessa piada. Falar com convicção, inventar cenas e significados que o livro tem pra você são algumas delas. O livro é engraçado, vale a pena ler, mas eu não vou ler. Quanto às questões suscitadas pela leitura do e-mail anterior, do Cast 52, só não gostei especificamente de duas partes, o início e o resto. Obrigado. Eu fico honrado com essa questão. Eu não lembro qual é o Cast 52, mas muito obrigado. Se você realmente. Não, eu sei que você tá brincando, mas sério, não só você, Aliciador de Dilemas, mas vocês, ouvintes, se quiserem mandar um e-mail pra gente dando um feedback, porra, gosto de programas mais longos, programas mais curtos, aí vocês têm que fazer assim, assado, pô, manda pra gente que a gente agradece, cara, que a gente tá sempre aí na... Xinga a gente e baixa no plus, assim, quando ele não estiver esperando, entendeu? Porque ele gosta. Contudo, espero que não fiquem tristes com as críticas. Afinal, nós somos amigos! Somos amigos da justiça. Quanto a ruiva, ela é natural mesmo. Ele pegou a ruiva com a teoria da AIDS do pombo. É verdade, cara. Legítima, rapaz. Caralho, cara, eu tenho Aliciador de Dilemas, eu não vou ler mais suas vezes, tenho raiva de você, cara. Muita raiva. Ele tá falando aqui que a cor do carpete combina com a cor da cortina, então ele executou a menina. Cara, é verdade, cara. Ele comeu uma ruiva legítima com a sua teoria, pomba. Cara, eu acho que eu vou trocar de papéis aqui. Aliciador de Dilemas, você passa a participar de todas as edições de podcast e eu começo a usar suas teorias, entendeu? Pra ver se dá certo também. Caralho. Isso dá muita dor no coração, cara. Tipo, quando você. Aconteceu comigo no colégio. Eu ensinei a prova inteira de desenho geométrico pra um moleque que não sabia porra nenhuma. O moleque tirou, acho que 9,5 e eu tirei 6, cara, na prova. Por isso, tá ligado? É a mesma coisa. Isso aconteceu direto comigo com o Arnô, cara. A gente não precisava porra nenhuma, a gente perguntava tudo em cima da hora e conseguia se salvar. Que pariu. Eu me senti o maior fracassado do universo, mas tudo bem. Então ele falou da ruiva aqui, falou que aquelas que pintam o cabelo de vermelho, com raríssimas exceções, não são essa maioria gordinhas perigóticas que ouvem Evanescence na Twitch. É uma boa definição. Perigóticas é um belo termo. É tipo um híbrido, né, cara? De piriguete com gosta. É verdade, sempre tem. Conheço muitas. Olha lá o que você vai falar aqui, rapaz. É isso aí. Só conheço, pô. Não fiz nada. Nunca. A gente viu algumas lá, mas era uma... Não, vamos lá. Beijos afetuosos, ele manda aqui. Ele fez uma observação ainda. Já que o Galinassi falou sobre a Sônia Abrão no podcast, gostaria de saber a opinião dele sobre a foto dela de maiô que circulou algumas semanas. Chinelável ou não? Cara... E aí, pombo? Assim, eu não sei se eu já contei aqui a origem do apelido de pombo, né, nesse podcast. Mas, tipo, uma vez eu já vi um pombo engolindo um papel de bala. Entendeu? Talvez isso queira dizer alguma coisa pra você sobre o nível de exigência alimentar dos pombos. Mas é por aí. Eu não sei se essa frase já foi dita aqui, e não vou acreditar a autoria a ninguém, mas eu acho que se enquadra aqui. Dificilmente uma mulher vai ser mais escrota do que a minha mão. Não sei se o autor quer os créditos ou não, mas... bota crédito no celular e fica certo. Vambora. Comentários não, né? Teve... Ouvinte falou, moleque! Ouvinte falou! Aê, tangudos! Quem fala é Thiago Serial 101. E vamos falar do último programa, Os Vingadores, ou em bom DCnet, Os Avançadores. Quem entender a piada que se foda, não vou explicar não. Cara, o filme é sensacional, muito embolado, toda a sugestão funcionou muito bem. A história peca, vamos ser realistas. O que foi lá pra essa história? O importante dessa porra é, meu, o filme é foda. Eu queria falar o dia inteiro do filme, mas sinceramente eu acho que a mensagem de 40 segundos já é um exagero, por isso que eu vou ficar aqui só 50, só vou atrapalhar bastante na edição. E de boa, tô esperando Vingadores 2, eu sei que você também deve estar. Vem cá, esqueceram de falar da perspectiva pro filme 3 do Homem de Ferro, vai sair Homem de Ferro 3. E aí, o que vocês estão esperando? O que vocês não estão esperando? Tem que dar uma pensada nisso, hein? Aproveita e fazer o podcast do Homem de Ferro antes de sair o Homem de Ferro 3. Então já viu, né? Vamos ficar naquela... Ah, vai sair, não vai sair... E no final não resolve nada. Falou e até a próxima. Ouvinte falou, ouvinte falou. Eu fico muito feliz com os ouvintes que mandam mensagem de voz. Muito obrigado, senhor Serial 101. Eu não sei por que 101, mas muito obrigado, senhor Serial 101. 101 Dálmatas. Será? Será? Será? Será? Mande outra mensagem de voz explicando nos... E, cara, podcast sobre Homem de Ferro? Pode ser, pode não ser. Não te prometo nada, não. Depende dos nossos amiguinhos nerds aí. Lapso. É, Lapso. E Lapso. E Lapso. É, e Lapso. Homem de Ferro 3, cara. Eu gostei do 1 e 2, mas não sei. Que vai ser do 3 e não tem muito a comentar sobre ele. Eu acho que vai ser mais do mesmo. Será? Eu acho que enquanto tiverem grandes fãs fazendo cosplays foda, que nem o que a gente vai linkar nessa postagem aqui, Homem de Ferro sempre vai ser um sucesso, cara. Se você quer saber o que eu sugiro, a minha ideia pro Homem de Ferro 3 é a seguinte: Homem de Ferro enfrentando o Mandarim, que é o mega vilão do Homem de Ferro, um chinês maluco que controla 10 anéis mágicos. E eu queria a seguinte cena: o Homem de Ferro no deserto da China enfrentando o exército de terracota. Sabe aqueles soldadinhos feitos de barro? De terracota, obviamente. Eu queria aquele exército meio que revivido, sei lá, e o Homem de Ferro enfrentando aquilo no deserto, tá ligado? Que aí, já que são, porra, estátuas se mexendo, ele poderia passar por cima, voando, rasgando tudo. Ia ser bonito, tinha, cara. Tinha que ter, pra mim, tinha que ser Homem de Ferro contra Ferrugem, tá ligado? Aquele mesmo Ferrugem. João Gordo. Pra fazer o trocadilho, Ferrugem de João Gordo. A Batalha do Século, né? Caralho, isso é foda demais. E temos vários comentários no site. Bode, eu dou as honras pra você. Sim? Fazer. É, pô, você, cara. Pô, você tem muita gente aqui, mas eu escolhi você. Só você. É. Não estou rolando. Muito obrigado, Andrew. Estamos com problemas de downloads, mas estamos resolvendo isso. Acredite. Estamos mudando a tanquinha corpo inteira por dentro. Muito obrigado, Quilos de Fogo. Quilos de Fogo. Obrigado, Peterson, também, que mandou aí mensagem pra caramba pra gente. Falou que o cast estava completinho e tal. Realmente estava. Nós nos superamos. Comentário de Gani. Ele faz Gani. Algumas considerações de que ele não pôde gravar os reviews. Reviews? Foi só um review, então não é review. O review com a gente. Ele diz assim: 1. Tive muitos orgasmos nerds vendo o filme. 2. Hulk, não o Mark Ruffalo para o Oscar de melhor ator. É, eu concordo com isso. 3. Tive muitos orgasmos nerds pensando sobre o filme, sua carência. 4. O agente Coulson não é tão gordo assim, Fluffy. Porque o Fluffy, o agente genérico que tem todos os filmes da Marvel, o Fluffy ficou maluco. Ele fala porque o agente era gordo. Ele não era. Quer saber porque o Fluffy teve essa alucinação? Opa! Tive muitos orgasmos, novamente, pensando sobre a chavasca da ruiva da viúva. Caralho, mano. Aí sim, hein, cara. Aí você tá aí pelo caminho certo, hein, cara. Vai, continua assim que quem sabe, né? Esse que esteve está aí. Esse que esteve está aí. Será que ele é ruiva dele? Será? 4x4, a gente... E a nota dele é 98. O filme é 98. Bom, mas ele tá esperando pra ver o Batman e o Pequeno Hobbit do Condado. Cara, ele não falou que o filme foi bom, ele falou que o filme foi pica. Será que... Tem uma música da Katy Perry que eu fico muito constrangido de ouvir. Conhece? Eu conheço várias músicas da Katy Perry. É aquela Let Me See Your Pica, Your Pica. É sério que tem uma música dessa? I wanna see your pica, ca, ca, your pica, ca, your pica, ca, ca, your pica. I wanna see your pica, ca, ca, your pica, ca, your pica, ca, ca, your pica. Vamos linkar também Katy Perry com músicas obscenas em português. Por favor, faça isso. Éber Pereto mandou aqui um comentáriozinho também para nós. Parabéns pelo podcast, mas por que pararam de fazer os motivacionais? Eles mostram outro lado criativo de vocês, complementando o assunto do podcast. Abraços. Abraço. E aí, quem responde isso daí? Podcast. Motivacionais? Motivacionais, né? Já nós temos que estar motivados para fazer motivacionais. É verdade, é verdade. Não, galera, é sério. Tipo, motivacional tá aí pra ver, entendeu? A galera não tá vendo muito aí os motivacionais, sabe como é que é? Então. Vamos lá, quem sabe um dia surge aí efeito de teste, aí a galera começa, né, a ver os motivacionais. A gente fica motivado e tudo fica uma grande motivação linda e maravilhosa. Enfim, é isso. Comentário de John Elhead aqui, um grandioso comentário, muito grande. Olá, podcasters tanguinheiros. Pensei em mandar um e-mail, mas notei que teria muito trabalho de abrir infeliz. Ouviste, né, com vontade de trabalhar. Então, como todo bom super-herói, vou pegar o caminho menos complicado e ir direto para as tangas da garota em perigo. No caso, um bando de macho, ou menos na certidão de nascimento, e que não precisam ser ressuscitados. Enfim, sou um grande fã da DC Comics e nunca liguei muito pra Marvel. Ok, isso é uma mentira. Troll, eu nunca liguei muito pra Marvel no geral, mas vi os desenhos do Homem de Ferro, Homem-Aranha, Hulk, aquela leve feliz dos anos 90. E se bem me lembro, minha primeira HQ foi uma dos X-Men ainda nos anos 90, mas ela não sobreviveu. Como toda boa pessoa, as HQs se perdem com o tempo. Cara, os desenhos dos anos 90 nem eram tão ruins. A gente fala mal porque a gente tem que falar mal de tudo, mas eu curtia na época, adorava o desenho dos X-Men. Ah, cara, eu gostava até dos Muppet Babies, cara. Eu adorava o Muppet Babies. Quem souber cantar essa música ganha um prêmio aqui do podcast. Ninguém sabe. Enfim, os Vingadores, a segunda melhor equipe de super-heróis do universo dos quadrinhos, Good Guys. Discordo que seja a segunda. A Liga da Justiça não existe pra mim. Vingadores são muito melhores do que... Enfim, o filme é muito melhor do que se esperava. E pelo que tenho visto, tá quase se pagando. E ainda nem chegou ao mercado norte-americano. É verdade, na primeira semana, só a exibição internacional já arrecadou $500 milhões. $500 milhões! O vilão funcionou, o Gavião e a Viúva ficaram bons pra caralho, e o mais importante, Mark Ruffalo enfiou a piroca verde em todo mundo e mostrou que o Hulk barra Bruce Banner é do caramba. Onde tá rolando esse filme aí? Quero ver agora. É, no cinema mais próximo, se a Igreja Universal ainda não comprou. Merda. E discordo do nosso amigo Bode. Oi! Eu acho que depois de Os Vingadores, estamos entrando na terceira fase. A terceira era dos filmes barra séries super-herói. Finalmente uma era heróica. Mas não nas mãos de Rob Liefeld, claro. Claro, claro, é. Concordo com tudo aí. Apesar de não ter entendido nada, eu concordo. Mas parabéns pelo seu análise. Eu não sei, cara. Assim, eu não sei. Acho que... Eu também não sei. Eu não sei mesmo. Eu acho eu que não. Eu também não sei. Nada. Porque, sei lá, não sei. Não sei, eu fico sem saber. Não sei. Eu fico na dúvida também. É dúvida. É. Isso aí. É marketing de Homem-Aranha com a galera no New York Center. Ele quer sair pra gente pro cinema aqui. Quem quiser ir ver cinema com o Tanguinha Cop, é só depositar R$20 na nossa conta aí, que a gente combina que vem aí pra cada um e vamos ficar todos ricos. Thiago Pinheiro joga uma teoria aqui sobre Guerra dos Tronos. Sim, eu concordo com a sua teoria. Não vou falar aqui pra quem não leu, mas Thiago, estou contigo. Ele é filho deles mesmo. Comentários de Peterson. Peterson diz que curtiu Os Vingadores e tal, mas até então o melhor filme de super-heróis pra ele, junto com Homem de Ferro, era o Hulk do Edward Norton, que a gente falou relativamente mal aqui no podcast. É... E ele gostou do podcast geral. Muito obrigado, Peterson. Você anda meio sumido, Peterson. Você era mais participativo. Saudade. É, porra, cara. Não nos abandone, continue mandando seus recados, e-mails, mensagens, e amem uns aos outros, e nós somos amigos! Continue mandando e-mails, e e-mail, qual é o e-mail daqui? Qual é o e-mail daqui, boy? podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. podcasttanguinha@tanguinhacorp.com, é isso aí, dia maravilhoso, boy. Vamos voltar pra lá, cara? Na 4x4. Não fudi, tem isso não, rapaz. Não fudi. Ah, vamos divulgar o endereço de lá, vai ser o nosso primeiro patrocinador. Coisa linda, né? MC Catra. Vamos lá! Tá bom. Cara, mas o maior convenção de todos é o refrigerante, cara. É o de 2 litros, é a maior convenção de todos. É o de 2 litros, cara. No bandejão da faculdade não tem outro. Tu vai no bandejão, compra um refrigerante, racha com mais 3 parceiros teu. Porra, é só alegria, cara. Não dá nem 50 centavos pra cada um.